Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Queridos irmãos e irmãs, quero que você esteja bem atento agora, esteja com o coração bem tranquilo e medite comigo na nossa temática de hoje. Uma vida abençoada. Nós estamos refletindo neste mês sobre como o discipulado traz transformação, como que o ensino, como aquilo que a gente aprende traz transformação para o nosso coração. E certamente, nós, discípulos de Jesus, queremos experimentar uma vida abençoada. Queremos ter uma vida abençoada. Esta é uma palavra que usamos muito entre nós, que falamos muito entre nós, uma vida abençoada. Quero que você imagine duas pessoas, uma advogado, tem um escritório bem, com bastante reconhecimento, muitos clientes, é alguém que tem um status, isto é, tem um reconhecimento das pessoas, mora muito bem, seus filhos estudam numa excelente faculdade e ele tem bom relacionamento, viaja, faz viagens em tempos de férias, uma pessoa que vive com uma certa abundância. Agora, eu quero que você pense numa pessoa exatamente contrária, uma pessoa que vive numa escassez. É uma mulher que é empregada doméstica, que ganha um salário mínimo, que pega ônibus todos os dias, sabe aquele ônibus bem lotado mesmo, e chega no trabalho com o dedo, que levou um pisão bem inchado, seja com a costela machucada porque ela levou uma cotovelada, chega já com o rosto de alguém que está cansada, para trabalhar durante todo o dia, e seus filhos não têm a oportunidade de ir para a escola, precisam trabalhar para poder sobreviver, e não consegue tirar férias, vende suas férias porque ela precisa do dinheiro, ou então tira férias de um trabalho e trabalha em outro trabalho. Imagine exatamente esses dois momentos, essas duas pessoas, esses dois ambientes diferentes. Se fosse perguntado a você, qual destas pessoas é bem-aventurada? Qual destas pessoas é abençoada? Qual delas você diria que é abençoada? Qual dessas pessoas você diria que é feliz? Que é bem-aventurada? Eu quero convidar você para você fazer comigo um exercício. Pense em algumas coisas que precisa, que você gostaria que acontecesse na sua vida para que você fosse uma pessoa abençoada. Pelo menos de 8 a 10 características que você pode juntar aí, pode pensar, se eu tivesse isso, se eu recebesse isso, se eu vivesse assim. Você escolhe algumas características. Por exemplo, você ainda não se casou. Ah, se eu já tivesse me casado, eu queria me casar com um bom casamento. Eu queria ter um bom emprego para ganhar um bom salário. Eu queria morar numa boa casa. Eu queria poder, nas férias, conseguir fazer uma viagem gostosa. Características como estas, quais você colocaria que seriam importantes na sua vida para que você se sentisse uma pessoa abençoada? Pense um pouquinho nisso. Eu quero ter filhos, quero que meus filhos estudem em boa faculdade. Qual destas características você pensaria assim, eu preciso disso para ser uma pessoa abençoada? É possível que você não se sinta uma pessoa abençoada porque você ainda não alcançou, não conquistou estas características que para você seriam importantes para que você se sinta uma pessoa abençoada. Conseguiu pensar em algumas? Nós vamos falar desse paradigma. Exatamente sobre esse paradigma que nós vamos falar. O paradigma de sentirmos necessidade de fatos, de acontecimentos, de bens, para nos sentirmos abençoados. É possível que você não se sentisse ou não se sinta abençoado porque você ainda não conseguiu chegar lá. O paradigma, nós temos aprendido, é a maneira que você tem de ver e de sentir a vida. Como é que você vê a vida e como que você sente a vida? Isso é um paradigma. E o paradigma que nós vamos estudar hoje é o paradigma do jornalismo espiritual. É o paradigma que faz investigações para mim e que me diz que para eu me sentir e para eu ser abençoado, eu preciso de tal, de tal, de tal e de tal. Todos nós temos isto. Todos nós sentimos, e todos nós pensamos, e todos nós imaginamos, e todos nós esperamos isso. É possível que o seu paradigma seja o paradigma de investigar, por exemplo, o que ele faria bem e quais as pessoas e como as pessoas que têm o que eu imagino que eu preciso ter para ser bem-sucedido, para ser abençoado, para ser bem-aventurado, tem. E aí você vai investigar se essa pessoa de fato é feliz, se de fato ela é bem-aventurada. Nós gostamos do glamour da fé, do glamour da igreja. Nós gostamos do glamour do milagre. Nós gostamos do glamour de muita gente. Nós gostamos do glamour das pessoas que vivem, assim, de uma vida bem abundante. E às vezes é isso que nos faz pensar que nós seríamos abençoados se nós tivéssemos, se nós vivêssemos, se nós alcançássemos tudo aquilo que aquela pessoa alcançou, tem e recebeu. Paradigma é a minha maneira de ver a minha vida, de sentir a minha vida. E nós estamos falando de vida abençoada, vida feliz, vida bem-aventurada. Que todo cristão trabalha, deseja, anela uma vida abençoada como essa vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Quero que você a examine comigo. O capítulo 5 começa assim. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Agora preste atenção no versículo 2. E ele passou a ensiná-los, dizendo. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Sabe esta expectativa de características, de bens, de pertences, que nós sentimos necessidade de ter para ser abençoado? Havia essa expectativa na parte dos discípulos. O que é que Jesus agora vai nos ensinar? O que é que ele vai nos dizer a respeito de termos uma vida abençoada? Às vezes somos desafiados a fazer as coisas, a praticar atividades cristãs, religiosas, para recebermos bênçãos em troca. Há uma corrida grande às igrejas para participar de eventos, de movimentos, de encontros, com a promessa de que você vai ser abençoado se você participar, se você for, se você estiver lá. Havia uma multidão, os discípulos sentaram mais próximos de Jesus, e Jesus passou a ensiná-los, dizendo. Veja o que Jesus passou a ensiná-los. Eu quero que você veja e compare com aquelas características que você pensou a respeito de você. Se você vai encontrar alguma dessas características aqui, Jesus vai passar agora a ensinar os seus discípulos dizendo o seguinte: vocês querem ter uma vida abençoada, sigam este caminho. Busquem para a vida de vocês estas características. Desenvolva isso no seu caráter de vida. Desenvolva isso no seu projeto de vida. Veja se há alguma dessas características que estão na sua lista. A primeira característica que Jesus coloca é que é abençoado aquele que é humilde de espírito. A segunda característica ele coloca que é abençoado aquele que chora. A terceira característica está no verso 5, diz ele, é abençoado ou são abençoados os mansos. O versículo 6 apresenta outra característica dizendo, são abençoados os que têm fome e sede de justiça. Ele continua dizendo que são abençoados os misericordiosos, são abençoados os limpos de coração, são abençoados os pacificadores, são abençoados os perseguidos por causa da justiça, são abençoados os perseguidos por causa de mim. Alguma dessas características aí? Aquelas que você pensou? É importante, porque Jesus está falando exatamente daquilo que você deseja. Exatamente daquilo que você busca. Jesus está falando mesmo disso. E eu quero avaliar com você de maneira bem objetiva quais passos que Jesus deu através dessas características. O que que Jesus estava dizendo para os seus discípulos que eles deviam fazer para alcançar uma vida abençoada? Jesus estava dizendo para eles que a felicidade é um estado de alma. Jesus estava dizendo que eles precisavam se aperceber disso e trazer estas características e passar a realizá-las na vida dela. É isso que Jesus estava dizendo. E o primeiro ensino que Jesus dá é este: é preciso que vocês desenvolvam sentimento de paz, mas da paz que nunca se esgota. Jesus disse aos discípulos no encontro de despedida que a paz que ele daria aos discípulos, o mundo não poderia dar. Jesus estava dizendo que nada daquilo que imaginavam que seria importante acontecer na vida deles, para que eles fossem pessoas e tivessem uma vida abençoada, poderia trazer a paz que ele estaria dando para eles. Então, Jesus estava dizendo o seguinte: vocês precisam ter cumplicidade comigo a partir destas características. Vocês precisam caminhar no meu projeto. Vocês precisam desenvolver o meu projeto de vida na vida de vocês, desenvolver a vida de vocês no meu projeto de vida. Vocês precisam desenvolver um sentimento de paz que nunca se esgota. A paz que eu dou não é a paz que o mundo dá. E aqui há três características que elas abrangem esse ambiente de paz, esse momento de paz, esse lugar de paz, esse sentir de paz. E esta paz aqui não é a paz ausência de conflitos. Não é a paz ausência de angústia. Não é a paz ausência de medos, não. Esta é a paz que ele dá e que ela estará presente na vida do seu discípulo, viva a circunstância que ele viver. A primeira bem-aventurança que aparece é dos pobres de espírito, ou dos humildes de espírito, se a sua Bíblia traz assim. O que Jesus está dizendo aqui: você precisa viver despojado, plenamente despojado de você mesmo, plenamente despojado destas características que você imagina que são importantes para que você seja abençoado. Ser pobre de espírito é ser plenamente dependente de Deus. Então Jesus diz para eles, a primeira característica que vocês precisam ter, desenvolver na vida de vocês para serem abençoados, ou bem-aventurados, ou felizes, é que vocês precisam ser humildes de espírito. Vocês precisam viver na dependência de Deus. Aqui está incluído todas as necessidades que temos, as questões econômicas, as questões relacionais, as questões de fé, elas estão incluídas. Todas elas estão abrangidas aqui. Mas Jesus disse que, diante de tudo isso, eu preciso viver na dependência total de Deus. Eu tenho que me despojar completamente desta vida. E tenho que me colocar amplamente nas mãos de Deus. Viver, me colocar nas mãos de Deus é confiar nele. É saber que ele sabe a seu respeito. Despojar de plenamente de tudo aquilo que você entende que é importante para você, é crer que ele vai acrescentar isso à sua vida. Mas há uma segunda característica. Na sequência, está aqui no verso 4. Bem-aventurados os que choram. Jesus está falando de sensibilidade espiritual. Jesus está falando que você é capaz de identificar o pecado na sua vida. Você é capaz de reconhecer o pecado. Você é capaz de arrepender-se do pecado. E você é capaz de abandonar o pecado. E você é capaz de trazer isso e colocar nas mãos, na presença, no altar dele. É dessa sensibilidade que Jesus está falando. Ele disse que a gente fazendo assim, o discípulo fazendo assim, vai realizar a vida com paixão. Você vai entender isso. Que você depende plenamente do sacrifício de Cristo para que os seus pecados sejam perdoados. Para que você tenha o seu choro. O choro por causa da sua situação, do seu contexto, ouvido por Deus. E você vai ter a liberdade de colocar isso na presença dele. A próxima característica que abrange esse sentimento de paz está no verso seguinte. Bem-aventurados os mansos. Esta palavra de Jesus está dizendo que estes são vocacionados para ser gente. Deus não quer que a gente seja divino. Divino ele é, e isto basta. Nós somos vocacionados como cristãos a viver todas as circunstâncias que a vida oferece. Nós estamos sujeitos a todas as coisas que acontecem. Cristão não deixa de sofrer só porque tem fé. Ele não é blindado. Ele não é inatingível pelos acontecimentos da vida, pelas circunstâncias da vida. Jesus está dizendo que isto não pode impedir o ambiente de paz. Isso não pode impedir o relacionamento pacífico seu com ele e uns com os outros. Essas três características exatamente denominam este sentimento. Falam deste sentimento que nós precisamos ter esse sentimento de paz que jamais se esgota. A gente canta esse cântico, né? Não as circunstâncias é que vão me fazer feliz. Não são as circunstâncias que vão dizer se eu sou abençoado ou não sou abençoado. Se eu sou bem-aventurado ou não sou bem-aventurado. Mas exatamente o sentimento que eu trago, Jesus disse para os discípulos, não se preocupem em seus corações. Não se turbe os seus corações. Vocês vão passar por aflições. Essa aflição vai chegar na sua paz. Ela vai tentar tirar esta paz. Ela vai tramar contra essa paz. Mas tenha de bom ânimo. Porque estas características são as características da minha vida. E eu venci. Eu venci. Eu não perdi em nenhum momento esse sentimento de paz. Paz de Deus que jamais se esgota. Paulo, o apóstolo, diz que isso é tão sério. que para a gente avaliar o contexto de vida, a gente precisa trazer a paz de Cristo e avaliar. Se a paz de Cristo continua permanente no meu coração, então ela se torna um juiz na minha vida. Ela é árbitro no meu coração. Primeiro ensino de Jesus. Primeiro passo que Jesus disse que os discípulos tinham que dar é desenvolver um sentimento de paz que nunca se esgota. Viver assim é viver em cumplicidade com Jesus e com o projeto de vida que Jesus fez para você. Mas há um segundo passo, que é identificar o fluxo do amor de Deus na dor e no sofrimento. Porque é aí que é difícil a gente identificar. Quando estamos sofrendo, quando estamos com dor, nós queremos que alguém, por favor, venha aliviar a dor e o sofrimento. É isso que nós queremos. Mas a Bíblia diz que nós, discípulos, nos identificamos com o nosso mestre também no sofrimento. E ele apresenta aqui duas características. Ele apresenta três características que, mesmo passando por sofrimento, nos ajuda a identificar esse fluxo do amor. Fluxo quer dizer que o amor de Deus não para em nossa vida. Deus não para em momento nenhum de nos amar. Paulo diz que todos os dias ele derrama do seu amor no nosso coração. Não há circunstância que vivamos que o amor de Deus não esteja presente, não esteja sendo derramado no nosso coração. O profeta Isaías disse que, Jeremias disse que a maneira de Deus fazer isto é renovando a sua misericórdia todas as manhãs da nossa vida. Veja essas características que estão aqui apresentadas por Jesus. Felizes os famintos de justiça. Jesus está dizendo, Deus é a fonte de toda justiça. Não faça da justiça do mundo a sua fonte de justiça. Deus é a fonte de toda a justiça. Ele está dizendo que, do mesmo jeito que você sente sede e toma água para saciar a sede, do mesmo jeito que você tem fome e come a comida para matar a fome, você deve buscar a justiça em Deus, mesmo que você seja injustiçado. Mesmo que você sofra injustiça, não faça justiça com as suas próprias mãos. Se você quiser ouvir isso melhor, a mensagem de hoje de manhã foi sobre este assunto. Você deve procurar lá no nosso blog e deve ouvir esta mensagem. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Mesmo você sendo injustiçado, caluniado, o amor de Deus é derramado todo dia no seu coração. Segunda característica. Felizes aqueles que foram ofendidos e perdoam. Aqui o texto diz, abençoados os misericordiosos. Antes não tínhamos misericórdia, diz Pedro. Capítulo 2, versículo 10. Mas agora, na pessoa de Jesus, agora vivendo o projeto de vida de Jesus, nós alcançamos misericórdia. Isso significa que eu sou abençoado quando ajo, quando a minha ação é misericordiosa. Felizes aqueles que foram ofendidos e perdoam, e perdoaram. É agir com a mesma graça que Deus age comigo. É perdoar da mesma maneira que Deus me perdoa. Não cabe na vida de um discípulo de Jesus dizer que não perdoa. Não cabe na vida do discípulo de Jesus dizer que vai levar para o túmulo e que não vai perdoar. Essa característica vai trazer outras necessidades para que ele se sinta abençoado, mas não estas que fazem parte do projeto de Deus. Se sendo quem sou, ele me perdoou. Muito mais tenho eu que perdoar você. Bem-aventurados os que foram ofendidos, abençoados os misericordiosos. Como Deus todo dia renova a sua misericórdia na sua vida, todo dia você, como discípulo de Jesus, deve renovar a sua misericórdia na vida do seu irmão. E se nós fizermos isso com mutualidade, então todos nós seremos abençoados por sermos misericordiosos. Mas ele continua: felizes os irmãos históricos dos profetas. Está falando de mim, de você. Sabe quem que ele está dizendo aqui? No verso 10. Bem-aventurados os perseguidos, os profetas foram perseguidos por causa da justiça. Abençoado aquele que sofre por causa da justiça, porque foi justo, porque agiu com justiça. O que Jesus está ensinando aqui é que eu e você somos irmãos históricos daqueles que sofreram perseguição. Somos irmãos históricos da igreja primitiva que sofreu perseguição. Somos irmãos históricos da igreja na China que sofre perseguição. Somos irmãos históricos da igreja na Índia que está sendo queimada. A cada dia são dezenas de igrejas queimadas. Nós somos irmãos destes que são perseguidos. E a Bíblia está dizendo que eles são abençoados por isso. É como se estivesse dizendo, é bom que a gente seja perseguido para ser abençoado. Para a gente aprender a perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que fazem mal contra nós. O exemplo de José é maravilhoso. Os irmãos disseram, olha, nosso pai morreu, agora a gente tem que arranjar uma maneira de aplacar a ira de José. Vamos dizer para eles que o nosso pai, antes de morrer, mandou que a gente pedisse para que ele tivesse misericórdia da gente. E José agiu assim. José disse, o mal que vocês fizeram contra mim, intentaram tirar a minha vida, transformou-se em bem para que agora eu pudesse salvar a vida de vocês. Já pensou que se você agir assim, você pode salvar a vida de alguém naquele dia? Você pode ajudá-lo e abençoá-lo desta forma? Há outro passo que Jesus ensina os discípulos. É encontrar a completa satisfação em Deus. Assim como o amor de Deus não para, o fluxo, isto é, o canal que traz o amor de Deus até a mim não para, o canal de mim para o meu irmão não pode parar. O amor de Deus não para, então eu não posso parar aqui. De jeito nenhum, nem por aqueles que me ofendem, nem por aqueles que me perseguem, e nem por aqueles que fazem injustiça contra mim. O fluxo do amor de Deus não para, ele continua, e ele passa por mim para chegar até você, ele passa por você para chegar até o outro, ele passa pelo outro para chegar até o outro, e assim vai até o fim. Assim também, nós devemos encontrar completa satisfação em Deus. Felizes os santificados por Deus, os limpos de coração. Aqui, essa santificação é aquele que vive de tal maneira que acredita mais em Deus do que em si mesmo. Preste atenção nisso, porque isso é importante. O que Jesus está dizendo é o seguinte, toda aquela lista que você tem de coisas que você precisa, de características que você precisa para você ser bem-sucedido ou se sentir abençoado, você tem que entender que estas não vão abençoar você tanto quanto aquelas. Isso que Jesus está dizendo. Tanto quanto essas que estou ensinando e que estou dizendo para vocês. O limpo de coração é aquele que vive com o coração transparente. As atividades, as atitudes dele não são só aparentes. São só externas. Elas são transparentes. Se sabe o que passa no coração, ele demonstra o que passa no coração. O que passa no coração coaduna com aquilo que está acontecendo fora do coração. Esta palavra de Jesus é a palavra que diz que eu encontro satisfação completa desenvolvendo estas características na minha vida, incluindo ser limpo de coração. Ele não está falando de práticas religiosas. Ele está falando de relacionamento com Ele. Ele está falando de meu relacionamento com você. Ele não está falando de práticas religiosas. Ele não está falando de cumprir rituais. Ele está falando de relacionamento. Felizes os santificados por Deus. Felizes aqueles que têm um coração segundo Deus. Por isso, nós temos exemplos na Bíblia de homens tão pecadores como nós. Por isso, cita Davi. Um homem tão pecador quanto eu. Eu sou mais pecador do que ele, mas ele cometeu pecados como rei, pecados como homem, pecados como marido, pecados como pai. Mas a Bíblia diz que ele alcançou um coração segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que é possível que eu e você também consigamos. E sermos santificados, abençoados, para termos uma vida santificada pelo Senhor. Cada dia mais separada por Ele. Finalmente, a bem-aventurança que nos ajuda a encontrar completa satisfação em Deus é bem-aventurados os pacificadores. Está no verso 9. Bem-aventurados os pacificadores. A ideia aqui é aqueles que fabricam, é aqueles que constroem a paz. É aqueles que juntam todos os elementos necessários para que a paz triunfe, para que a paz permaneça. É aqueles que buscam o que é necessário buscar em si mesmo. Paulo ensina isso em Romanos. Que enquanto depender de mim, eu tenho que buscar em mim mesmo. Eu tenho que fazer o exercício em mim mesmo. Eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo. Eu tenho que saber o que existe em mim para somar, para que a paz triunfe. O construtor de paz é aquele que usa os elementos necessários para construí-la, para fazer com que ela seja algo que jamais se esgote no relacionamento com Deus, no relacionamento uns com os outros. No relacionamento com o mundo. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de amor. O mundo precisa de satisfação. Se nós fazemos do mundo esta fonte, nós vamos estar exatamente negando esse projeto de vida e desenvolvendo o nosso projeto de vida pessoal. Isso quer dizer que aqueles que constroem a paz são pessoas que estão de bem com a vida. É isso que Jesus está dizendo. Você quer ficar de bem com a vida? O salmista diz isso lá no Salmo 34. Você quer viver dias felizes, quer se dar bem na vida? Essa é a proposta de Jesus. Que os discípulos precisam encontrar satisfação em Deus. É só assim que o homem vai se dar bem na vida. Agora eu quero que você olhe para as promessas. Olha que fantásticas são essas promessas. Cada uma destas características que você pode desenvolver na sua vida tem uma promessa. Cada uma delas. Eu quero estimular você a exercitá-las. A gente não vai conseguir fazer o exercício uma única vez ou em alguns momentos só. É um projeto de vida diário. Porque estas realidades podem acontecer diariamente na nossa vida. Primeiro, o pobre de espírito vai receber o reino de Deus. Vai receber o reino de Deus. Todos os benefícios do reino de Deus. Aquele que vive despojadamente com Deus. É aquele que vive na dependência total de Deus. Ele vai receber todos os benefícios. Terá acesso a todos os benefícios do reino de Deus. E os que choram? E os que têm sensibilidade e identificam o seu pecado? Serão consolados, terão seus pecados perdoados. E os mansos, estes vão herdar a terra. Contrariamente àqueles que lutam, que criam guerras e que constroem exércitos para conseguir conquistar cidades. A Bíblia diz que é muito mais forte aquele que domina a si mesmo do que aquele que conquista a cidade. Então, os mansos herdarão a terra. E aqueles que têm fome e sede de justiça? Serão cheios do Espírito Santo e de retidão. Maravilha. O Espírito Santo vai inundar. O Espírito Santo vai estar em todos os recantos do seu coração e da sua alma. O porque você faz de Deus a fonte da sua justiça. Você não faz justiça com as mãos próprias. Você não vinga-se de ninguém. O seu vingador é Deus, o seu justiceiro é Ele. E os misericordiosos? Estes vão alcançar a misericórdia. Se você perdoa alguém que te feriu, se você perdoa alguém que te maltratou, se você perdoa alguém que te ofendeu, você também será perdoado quando você ofender alguém. E os puros de coração? Esses vão ter comunhão com Deus. Deus vai ser companhia dele diariamente, como foi de Adão e Eva antes do pecado. A imagem de Deus vai refletir naturalmente na vida dele, porque a presença de Deus é permanente, constante na vida dele. E os pacificadores? Estes vão receber o reino de Deus. Quer dizer o seguinte, eles vão comandar, eles vão liderar o reino de Deus. Os pacificadores são aqueles que vão construir os elos de ligação do reino de Deus com os discípulos de Jesus. E, finalmente, os que são perseguidos receberão o reino de Deus por causa de Jesus. Eu quero concluir. Qual daquelas duas pessoas, lá no início da minha palavra, que você achou que era mais bem-aventurada? E qual que você acha que é mais bem-aventurada agora? Dentro deste contexto, dentro desse projeto de vida que Jesus passa para os seus discípulos. Jesus não identifica cumplicidade pela aparência. Jesus identifica cumplicidade com transparência, aquela que aparece, mas também está presente lá dentro do coração. E Jesus sabe identificar isso muito bem. Muito bem. E Jesus sabe discernir isso muito bem. Porque Ele olha o coração. Jesus está olhando para o seu coração hoje. E Ele está achando se é aparência ou se é transparência. E você tem uma oportunidade maravilhosa. Você tem uma oportunidade incrível para medir o seu, para mensurar o seu nível de cumplicidade como discípulo de Jesus. Qual é o seu nível de cumplicidade com esse projeto de vida de Jesus para os seus discípulos? Então você vai mensurar também qual é o nível de discipulado que você tem caminhado com o seu mestre. Se você trazer essas características para a sua vida, elas vão ajudar você a dar esses passos, então você vai ser capaz de identificar. Jesus não prioriza as pessoas. Jesus prioriza as pessoas e não as coisas. Jesus prioriza as pessoas e não as coisas ou a propriedade. Eu quero que você ouça essa música que nós vamos cantar agora. Quero que enquanto essa música estiver sendo cantada, eu quero que você medite. Eu quero que você pense nas características. Pode fazer com a sua Bíblia aberta. Pensa nelas. Enquanto você ora, uma vida abençoada. Você pode ter tudo aquilo que você sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar, em lugar nenhum, não tem como negociá-la, porque essa paz só tem a pessoa que encontrou a paz, que encontrou Jesus, que dá a paz que o mundo não dá. Vamos ouvir essa música juntos? Vamos refletir juntos? Ter um carro do último tipo e andar com fome e dor na cabeça. Ou pode até ser O cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana. Andar com fome na cabeça, mas sempre será como a folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que você pode encontrar pra comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Mas sempre será como a folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem uma pessoa que se encontra com Cristo. Se encontra com Cristo. Quem se encontra com Cristo. Eu e você estamos sendo desafiados hoje a sairmos daqui para buscar uma vida realmente abençoada. As duas pessoas que falei no início são pessoas que eu conheço. E eu quero dizer que ambas são cristãs. Mas a pessoa abençoada é aquela mulher que trabalha na casa. A pessoa abençoada é aquela que não tem casa para morar. Paga aluguel numa casinha muito pequenininha. Que os filhos não podem estudar numa boa faculdade. Porque precisam sobreviver. Ela pega ônibus todo dia de ida e volta. Mas todos os dias que me encontrava com esta mulher, ela me dizia com a sua vida, com suas palavras, com as suas atitudes, que ela era uma mulher abençoada. Tive muitos encontros com o grande advogado. Em todos os meus encontros com ele, ou quase todos, dificilmente ele me disse que era uma pessoa abençoada. Quase nenhum deles. Que precisamos aprender é que não são as coisas que nós pensamos que precisamos para ser abençoados que nos farão abençoados, mas o fato de termos Cristo no nosso coração, o fato de sermos discípulos de Jesus, o fato de desenvolvermos esse projeto de vida que Jesus desenvolveu para os seus discípulos. E eu não quero que você saia daqui sem que você tome uma decisão. Porque a palavra de Deus sempre nos traz, ou sempre nos leva, sempre nos desafia, sempre mexe conosco para nós tomarmos uma decisão. Então eu quero orar com você. Eu quero que você abaixe a sua cabeça, eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero chamar a equipe toda para estar aqui. E nós vamos, por esse momento, de tomarmos uma decisão. Nós vamos orar juntos. Todos nós vamos ser desafiados a tomar uma decisão. Feche os seus olhos. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer. Mais uma vez eu quero pedir que o Espírito do Senhor ministre o nosso coração. Mais uma vez, eu quero que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra. Ó Espírito Santo, complemente, traga ao nosso coração aquilo que precisamos entender, a porção de fé que precisamos para crer. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a sairmos daqui com uma decisão. Não deixe que saiamos daqui sem decisão nenhuma. Em nome de Jesus, Pai. Uma das famílias mais ricas do Ceará, uma das mulheres mais ricas do Ceará, matriarca de uma grande família, que conheci e que foi uma amiga pessoal nossa, membro da nossa igreja presbiteriana no Ceará, foi uma das mulheres que conheci que mais havia conseguido desenvolver essas características de um discípulo na sua vida, portanto era abençoada. Todas as vezes que nos encontrávamos, éramos abençoados por ela. Quantas vezes e quantas circunstâncias eu vi essa mulher viver, sofrer, ser perseguida. Mas todas as vezes eu vi essa mulher sendo abençoada. Preste atenção nisso. Não são as coisas que nós pensamos, mas é o projeto de Jesus. Deus abençoe você para que você seja próspero. Mas que a prosperidade jamais impeça você de ser abençoado. Deus abençoe você na sua pobreza. Se você tiver dificuldade, ou se vier a ter. Que a pobreza grande também não atrapalhe você de ter uma vida abençoada. O discípulo de Jesus tem uma vida abençoada em qualquer contexto, em qualquer circunstância. Receba uma bênção. Que todas as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre mim e sobre você. E nos fortaleça a darmos todos os passos para sermos discípulos de Jesus, uma vida abençoada. Para glorificarmos a Jesus, para bendizermos a Jesus, para servirmos a Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Olha para o seu lado, vê se tem um visitante. Alguém nos visita hoje, está aí perto de você, dê um abraço gostoso, boas-vindas para ele, convide-o para voltar, está conosco de volta. Olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito, e todos estão convidados para descermos para a nossa lanchonete. Temos uma lanchonete gostosa hoje. Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.